A Standard Brand do Brasil apresenta através da Rádio Nacional o programa Cancioneiro Royal. Focalizando no mundo do baião. Um programa de Humberto Teixeira e Zé Dantas, compositores exclusivos da Rádio Nacional. No Mundo do Baião. É apresentado por Paulo Roberto, orquestrado por Guio de Moraes e estrelado por Luiz Gonzaga. Minha senhora, para as grandes ocasiões e para todos os momentos, tenha sempre em sua casa o delicioso pudim royal. Habitue-se a enriquecer a sobremesa de seus filhos e de seu marido com pudim royal. Facílimo de preparar, o pudim royal é a sobremesa deliciosa que agrada grandes e pequenos. Escolha o pudim royal num desses quatro sabores diferentes e deliciosos. Chocolate, caramelo, baunilha e agora o novo e delicioso sabor, coco. Experimente a senhora também um novo pudim de coco, suave como manjar. Pudim Royal, leve, delicioso, facílimo de preparar. Pudim Royal, uma delícia de sobremesa. Boa noite, amigos. No Mundo do Baião é mais uma realização do Departamento de Música Brasileira da Rádio Nacional e se propõe com rigorosa honestidade folclórica a explicar e difundir os ritmos do Nordeste, formadores de uma música genuinamente brasileira, que merece e deve ter precedência de difusão no nosso broadcasting. No Mundo do Baião, teremos a oportunidade de ouvir o coco.